céu toca a terra, quem pode resistir? O seu reino vem. Que a mentira cai ao chão, pois não passa de ilusão. Ele é o Senhor, soberano é, e sua palavra é santa. Cordeiro que ressuscitou. Cristo retornará. Volta logo. te encontrar. Assim seja.